Bem-vindo ao Panaca Centauri. Processando dados. Acessando e-mails. Iniciando leitura. Então, gente, recados rápidos, como sempre. Lembrando que o podcast é a cada 5 dias, se, talvez com atraso ou não, às vezes postando tarde ou não, mas a cada 5 dias, em primeira instância. É, lembrando que vocês podem assinar o feed aí no iTunes, no agregador de podcast de vocês, ou direto no feed mesmo. Tem aí o link aí no post, ou vocês podem procurar por Tanaka Sentai no agregador ou no feed, ou no iTunes. Mandem e-mail para tanakasentai@gmail.com, de preferência mandem idade, nome completo, de onde vocês são e ocupação de vocês. E hoje a gente vai ler os e-mails, a gente vai recuperar os e-mails do zero. Do zero não, a partir do 5, né, que a gente não tinha lido ainda. E a gente em geral não faz isso, em geral a gente lê os e-mails nos números pares, né. Só que esse podcast ficou curto e os próximos dois vão ser podcasts longos, então a gente já vai matar os e-mails aqui. Começando pelo Tanaka Sentai 5, que foi o programa onde a gente fez o nosso time de sobrevivência pro apocalipse zumbi com personagens de anime. O Jonathan Ferreira comenta que gostou do cast, que ainda dá pra melhorar, sempre dá, né. E que é pra gente não matar o Bonkowski com essas melhorias. Tá difícil. Não melhorar, no caso. Mas não matar o Bonkowski. Isso tá difícil. Por enquanto tudo certo, né? Mas nunca se sabe. E ele comenta o time dele pro Apocalipse Zumbi, começando com o músico, que seria a Inori, de Guilty Crown. Desconheço completamente. Eu não vi o Guilty Crown, mas é a trilha sonora do Sawano, então eu imagino nos momentos dramáticos ele aplicar uma trilha sonora no momento errado, igual ao de Noah. Não. O Sawano fez a trilha sonora de Kill la Kill. Shingeki no Kyojin também, que é boa. Ah, o cara faz boas trilhas. Ele só errou a mão só naquele ali, mas é o de novo, de novo. Deu tudo errado. É, se bem que Guilty Crown também não fala muito bem, né? Enfim, como o cozinheiro ele colocou o Soma, de Shokugeki no Soma. A gente até discutiu no cast, né, as reações que ele causaria nos zumbis, então é válido. Como combatente corpo a corpo, ele colocaria o Nanachi, de Stranger Mukohadan. Nunca ouvi falar. É o Sword of Stranger lá, que todo mundo fala bem desse filme, e é uma boa escolha dele. É, realmente. Qual que foi o nosso? Foi o Kenshiro, né? Desculpa, sem chance para esse cara. Nem sei quem é o cara, mas foda-se. Como especialista em armas de fogo, ele colocaria o Kouta Hirano, de High School of the Dead. E não. A física do mundo de High School of the Dead, eu acho que não funcionaria nesse mundo real de zumbis. É, realmente. Não teria ninguém com os peitos balançando pra bala passar no meio. Ele colocaria o Shikamaru de estrategista. Justo. Uma boa escolha, porque o Shikamaru funciona também. Ele tem habilidades de luta que o ajudaria. É, realmente. É, ele poderia, tipo, passar aquela sombra no meio dos zumbis muito fácil, né? Sim. Ajudaria bastante. Quase muito apelão, mas muito poderoso mesmo. Como ladrão, ele colocaria o Spike de Cowboy Bebop. A gente chegou a discutir isso no cast, né? E realmente é uma escolha justa. Como faz tudo, ele colocaria o Jet de Cowboy Bebop também, mecânico da nave. Não sei o que o Jet faz, mas vi pouco de Bebop, mas deve ser justo. Como médico, ele colocaria o Chopper de One Piece. Não confiaria no Chopper depois da sopa de cogumelo, né? E o Chopper é um pouquinho muito apelão também, né? Ah, sim, ainda mais naquela forma monstro gigante dele. É, se bem que na forma monstro do Chopper, ele teria mais chance de ser mordido e morrer muito rápido, né? Acho que a forma mais apelona do Chopper seria de Kung Fu. Eu não sei, é porque a medicina de One Piece é um negócio um pouquinho diferente da real, né? Ele colocaria a Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell como líder. Olha, eu não vi Ghost in the Shell, mas tenho certeza que ela ficaria divagando sobre a vida por muito tempo. Como veículo, ele coloca a nave Bebop. E sim, é muito apelão. Ele falou que não é apelão porque precisa de combustível. Mas quando tu tem uma nave, tu consegue combustível. Uma nave que sai do planeta, né? Então, sim, é bem apelão. E ninguém vai te cobrar por combustível no Apocalipse, inclusive. Seguindo, tem o e-mail do Pedro Alves também no cast 5. Primeiramente, ele fala que é um ótimo cast, ele tá bem editado e com um acompanhamento musical muito bom. Diz que o assunto foi bem desenvolvido dentro do tempo previsto e que nós conseguimos manter balanceado a linha da seriedade e da parte cômica. E também ele diz que foi divertido ver o grupo se voltar contra o Igor, o que é muito justo. Todo mundo me ama, pelo jeito, né? O ódio de vocês é como se fosse um amor pra mim. Eu tenho essa consciência. Dado o feedback dele, ele também monta o time que ele escolheria para Apocalipse de Zumbi. É um time bastante peculiar, começando com a Mug de Keion como músico. E eu achava que eles não tocavam em Keion, eles só comiam bolo, mas... Seguindo para ladrão, ele escolheria o Sly Cooper, o Guaxinim ladrão de Sucker Punch. Ele tá dizendo que Sucker Punch possui um anime, então ele acha que é válido. Não sei. Nunca vi Sucker Punch, então foda-se. Mas é um Guaxinim, né? Isso é uma coisa boa. É, realmente. Pra médico, ela escolheria a Nano de Nichijou, porque, segundo ele, ela tá sempre cuidando da Hakase. Tá bom. Nichijou, né, cara? Não sei o que comentar. Pra cozinheiro, ele disse que a escolha do Sanji é boa, mas que pra ele a Ui de Keion seria melhor porque ela possui um vasto conhecimento culinário. Vasto conhecimento em bolos. Em bolichá. Nossa, seria um apocalipse de merda. Se bem que bolichá é bom, mas comer isso a vida inteira é meio foda. A parte de mecânico faz tudo, ele tem uma escolha bem curiosa, ele escolhe o Jão, o imperador da construção de pias, que, pra quem não sabe, o Jão é o cara que mandou e-mail na leitura de e-mail passada. Cara, a gente, assim, vocês estão ouvindo essa gravação pela primeira vez, a gente tá gravando pela terceira vez esse negócio. E a primeira vez que o Fonkowski leu isso, eu não sabia, a piada é tão interna que eu não sabia. Que significava? Então explica essa piada, Fonkowski. A piada do imperador da construção de pias é porque um dia a gente tava conversando no Skype e o João tava fazendo uns barulhos estranhos. Daí a gente perguntou pra ele o que ele tava fazendo e ele falou que tava montando uma pia enquanto falava com a gente. E diz a lenda, né, a grande lenda, que ele aprendeu tudo isso no Senai, no curso do Senai que ele fez. É o que o Pedro tá evidenciando no e-mail, né, mas nunca saberemos, na verdade. Só o dia que ele participar aqui pra contar. Ai, meu Deus. Combatente de arma de fogo, ele escolheu o Nagisa de Assassination Classroom, que acaba sendo a escolha mais sensata dele até agora, depois do João. É, porque de resto é só Keion e Nichijou, né? Combatente corpo a corpo, ele diz que é meio difícil, mas acha que manteria o Kenshiro. Justo. A gente chegou à conclusão que a melhor escolha é por causa da praticidade do Kenshiro. É multiuso o óleo corporal dele, né? Sim, sim. De veículo, acendedor de fogo. Pra líder, ele escolheria a Hakase de Nichijou e ele usa como argumento que é a waifu dele. É justo. Se é o apocalipse dele, né? O que seria mais justo que a waifu dele? Olha, seria um apocalipse bem animado, né? Porque Nichijou e Keion são bem animados. E veículo, ele escolheria o Bug de One Piece naquela forma que ele se transforma num carrinho. O que não é funcional, porque muitas pessoas em cima do Bug não funcionaria e no primeiro sinal de perigo ele ia abandonar todo mundo, certeza. Quando ele visse aquele monstro de 2 metros, que é o Kenshiro, tentando subir em cima dele, ele sairia correndo. Então, agora pulando pro Tanaka Sentai 7, já na nova fase do Tanaka Sentai, né? A gente teve o comentário do Macaco Lendário. Olha só, Macaco Lendário. É esse o nome do cara. Ele disse que ReZero deve ser um dos melhores do ano se seguir bem a novel. É, então, a gente já tá no terceiro episódio de ReZero. Tem um monte de gente achando que é a melhor coisa da temporada, incluindo uma pessoa que está ouvindo essa gravação nesse momento, que é o Eugênio. Se manifeste, Eugênio. Ah, mano, eu acho muito bom. Tá? Obrigado, Eugênio. Pode mudar de novo. Igor é hater, já adianto. Não, eu não sou hater, mas eu achei bem mediano, assim. Eu achei, principalmente por causa do personagem principal, pela forma como ele é apresentado. Eu achei bem mediano mesmo. E essa questão de viagem no tempo, eu achei muito fraquinha, a forma como ela é feita. A gente deve fazer um podcast sobre ReZero, se der tempo. Vai demorar ainda, acaba só na próxima temporada, então tem tempo. E se a gente conseguir manter o ritmo de 5... de programa a cada 5 dias, a gente deve falar bastante da temporada, né? Que daí tem mais programas e tal. A gente tem um comentário do Chip Guy também, que ele falou bastante coisa, muito bom, sempre bom que comentem bastante. E ele falou que a gente poderia colocar uma side track no fundo pra deixar o clima melhor. E a gente coloca, só que a gente não se decidiu muito bem quanto ao volume da soundtrack, quanto a manipulação de volume dos picos da música também. Então rolam uns problemas de vez em quando. Acaba sendo um problema, o maior problema, diria, que a gente tem até hoje do cast aí, decidi isso. No 9 ficou um pouco alto, tanto que possivelmente depois eu vou upar uma versão melhorada desse áudio pra não ficar atrapalhando tanto. É, se der tempo também, né? Não é a nossa prioridade. Infelizmente não tem como a gente se preocupar muito com isso no momento. Ah, sim, sim. Mas já tá sendo estudado novas formas de controlar isso e até que no de Bokumachi eu dei uma controlada melhor com base no volume, assim. Tipo, ficar de olho na alteração de volume de uma trilha sonora pra outra. É, o de Bokumachi ficou muito bom mesmo. Quando sobe ali acho que é o encerramento, a abertura, eu acho que é o encerramento, quando sobe o encerramento, eu gostei pra caramba. Ele comenta também que a gente poderia se apresentar no começo. Então, a nossa apresentação é um show à parte, né? que a gente faz um negócio lá de sentar e tal. E, cara, a gente tá mudando até hoje. Até hoje a gente tá mudando. Depois que a gente tirou os podcasts .5 e começou a contar como podcasts cheios todos, já mudou de novo. Então, esse negócio de se apresentar a gente tá aperfeiçoando com o tempo. E, por fim, ele pede desculpa pelo Fluid, porque esse seria o terceiro comentário dele. E a gente agradece pelo Fluid, na verdade. E ele pede também que a gente implemente o Discus no site, o Discus. Eu não sei se eu já cheguei a comentar, mas a gente deve passar pra um site, eventualmente. E quando a gente passar pro site, a gente pretende sim ter o Discus. A gente pretende fazer outras alterações também, tipo aumentar a fonte que o pessoal reclama, revisar os textos, enfim. Muitas mudanças vão vir ainda no site. Então, essa questão do Discus e tal, eventualmente vão chegar. Eu acho que eu já comentei isso, mas enfim. Só questão de tempo mesmo. Também se tratando do podcast 7, a gente tem um comentário do Danilo. Ele diz que gostou muito do podcast. Ele tem uma dica que é... ele gosta de animes, porém falta algumas indicações. E ele acha que a gente poderia fazer um programa de indicações. A gente já debateu isso e é capaz de acontecer, né? Sim, sim. A gente até colocou umas sugestões na pauta em relação a isso depois que a gente leu o e-mail dele. É a segunda vez que a gente leu o e-mail dele, né? É, vocês estão ouvindo pela primeira vez. A gente chegou a fazer uma vez, só que era na época do YouTube, quando a gente fazia Hangout. É uma época muito obscura que ninguém conhece e espero que ninguém conheça mesmo, porque era muito ruim. Tinha uns legais, de 50, dois eram legais. Os dois primeiros foram bem legais. Não, tinha uns legais depois também. Enfim, a gente deve pegar umas pautas que a gente levantou lá, que eram legais e tal, a gente deve fazer no podcast. Então sim, deve ter recomendações. E a gente faz bastante recomendação, tipo, no podcast 9 de animação versus live action, a gente comentou de muita coisa, a gente deu muito exemplo. Só que, tipo, se a gente for listar os exemplos, vai ficar, tipo, a lista do Odebrecht, tá ligado? Vai ficar gigante. Então, é complicado, é complicado. Presta atenção, procura no Google rapidão que vocês pegam esses exemplos que a gente cita passando os podcasts. Mas a gente vai fazer um sobre recomendações, então pode deixar. Tá até possibilidade de surgir uma categoria de textos no Tanaka de recomendações. O pessoal tava discutindo isso hoje, inclusive, então só meio que ficar de olho também. É, a gente já tinha, né? O Tanaka propaga, só que... Sim, sim. A ideia é melhorá-lo, né? Sempre a ideia é melhorar pra gente. Agora fica aqui o nosso programa cheio de amores pros piores animes da temporada passada. E não odeiem a gente, por favor. Mas podem discordar bastante. Isso vocês podem. Processamento de dados finalizado. Enquanto isso, num cabaré perto da Alameda dos Anjos... Eduardo Eugênio, o Eabu que come pipoca na balada. Se o Pica-Pau tivesse reportado ao esquadrão, nada disso teria acontecido. Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord. Culpa da Dilma. E juntos nós somos o Tanaka Sentai! Foda de ter que acompanhar vários animes pra fazer o Tanaka Awards no final do ano. É que toda temporada tu vê tanta bosta, mas que dá aquele desânimo fudido. E a temporada passada, que assim, né, a gente começou essa porra do Awards final do ano passado. Aí a gente viu, pô, a gente não assistiu a maioria das coisas. Então a gente tem que ficar mais ligado esse ano, vamos assistir mais coisa. Daí temporada passada, eu sei lá, eu costumo assistir 4, 3 animes que eu consigo ver. Temporada passada eu assisti uns 20, assim, e 5 se salvaram. Tô assistindo muita bosta. E o bom de ter podcast, eu posso chegar aqui tipo, ah, foda-se, vamos falar mal porque eu preciso descontar a raiva. Eu tô muito feliz com esse programa, sinceramente, que esse programa tá existindo, assim. Eu geralmente já vejo muitos animes na temporada, mas essa, num ano desse que parece estar lotado de animes, essa temporada foi até bem fraca, e, tipo, tem muitas coisas que poderiam ter sido muito boas e não foram. Eu acho que a gente até saiu no lucro, porque eu achei que a temporada ia ser pior, mas teve Konosuba, teve Kanojo Tokanojo no Neko, teve Oshiete Gakko-chan, tem anime curto. Teve Showa. Nossa, Showa Gen no Kurakugo, muito bom. Boku Dake, bem legal também. Teve a segunda temporada de Haikyuu. E teve dois curtas bons, né, o que é interessante. O Oshiete Gakko-chan e o Kanojo Tokanojo no Neko. Tirando Tekkyuu, né, que Tekkyuu sempre tem. Mas em geral foi um sofrimento do caralho. Teve uns animes ali que eu nem aguentei ver, assim. O Active Raid eu dropei. Eu nem achei tão ruim o primeiro episódio, só que o resto tava tão difícil que eu tive que dropar. O Octave Rage eu consegui assistir, acho que eu ainda vou terminar, só que eu não terminei ainda. Mas, tipo, Norn 9 eu não aguentei o primeiro episódio, Divine Gate eu incrivelmente consegui aguentar 3. Ah, 3 episódios tu viu alguma coisa, pelo menos. Nossa, porque Divine Gate é, tipo, intragável. O Sushi Police eu vi também, e eu senti vergonha, assim, de ter visto aquele negócio. Talvez eu simplesmente tenha pego um episódio sem graça, mas o ritmo é estranho, a piada, eu não sei dizer o que é a piada daquilo de lá, assim, simplesmente. E o visual é vergonhoso, assim. Tipo, não dá pra tu se identificar com o personagem, não dá pra tu entender quem são os personagens. Mas esses aí eu não sofri tanto. Tipo, Active Rage eu vi um episódio, eu já nem lembro mais o que eu vi, então eu tô de boa. Mas, tipo, Active Rage não tem desenvolvimento nenhum de personagem em todos os episódios. Tem, só que não tem, tá ligado? Sabe quando é um desenvolvimento falso? Aham. Tu acha que essa não é? O desenvolvimento que tu vê, tá, eles estão querendo desenvolver o personagem só pra fazer um... funciona, e tipo, parece que não tem... ninguém tem foco ali, não tem protagonista. O cara que era pra ser o protagonista não aparece tanto assim. Com Active Rage eu nem sofri, né? Porque eu vi o primeiro episódio e já nem lembro mais o que eu vi. Mas eu sofri muito com... não sofri, na real, eu achei até engraçado. O Yamishibai 3. Eu te mandei um episódio pra assistir, sim, né? Sim, eu vi. O episódio da piscina, puta que pariu. O negócio não faz sentido, os episódios não fazem sentido. Tem muita coisa completamente coerente, tipo, tem um exército de rato no apartamento da mina que tá mordendo a mina. E daí o namorado dela vai sair da casa pra trabalhar, sei lá, ele chega e fala, cara... relaxa, são só uns ratos. Mano, podia ter passado leptospirose pra mina, tá ligado? Ele, não, que é isso? São só uns ratinhos. Só uns 35 ratinhos aí. E nesse episódio da piscina também tem um negócio desse, que tipo, o cara tá no final da piscina, aí tem um bicho correndo atrás dele, o que que ele faz? Ele corre. Tipo, ele vai pra escadinha. É. Ele, tipo, ele já podia sair dali, não. Ele, tipo, ele volta, ele vai em direção ao monstro pra sair pela escadinha do bagulho. Mas esse não é nem o pior, né? O pior é que, tipo, os monstros são engraçados. Sim, mano, esse da piscina é um peixe com cabelo. É o peixe Samara. É a Samara Salmão, velho. É engraçado, cara. E, tipo, tu não tem uma construção pra tu ter um susto, pra tu dar um medo. Não, é só engraçado. Só engraçado. Tem um episódio que uma menina esquece o caderno dela na escola. E aí a protagonista, que é a irmã mais velha dessa menina, tinha escutado uma história de terror que acontecia aí na rua, né? E daí ela escuta que a irmã esqueceu o caderno dela na escola e elas vão buscar o caderno de madrugada. Elas invadem a escola de madrugada pra buscar o caderno. Pra que esperar o próximo dia pra pegar o caderno, né? Muito porra. Cara, é muito ruim. O último episódio ainda é legalzinho, que ele faz um... ele conecta a temporada, mas daí ele tenta conectar todas as 3 temporadas e fica tipo, não, não faz sentido isso. Para, só para, nem tenta, tá ligado? Mas enfim, e de ruim, de curta também, um que eu esperava que fosse bem melhor, assim, não chega no nível de Yamishibai, porque Yamishibai é possivelmente a pior coisa que eu vou ver nesse ano. Mas o Seiko Boys foi bem sem gracinha também. Ele tem partes legais, ele tem umas críticas, uns comentários interessantes sobre o mundo idol, só que em geral ele é só vergonhoso, assim. Tem um ou dois episódios que são legitimamente engraçados. Tinha gente hypando o Seiko Boys. Eu tava hypando o Seiko Boys. Porra, status? Um anime curto. Inferno Cop like. Qualquer coisa que me lembre Inferno Cop, mesmo que seja por um pouquinho, eu já hype. Mas o Seiko Boys, ele tem uns episódios que eles são simplesmente sem graça, sabe? Tipo, ah, legal, fez um comentário da indústria vergonhoso. É sem graça. Ele estende uma piada que não tem payoff, que é totalmente trivial e não é absurda nem nada. É mais um comentário engraçadinho, ele estende por 7 minutos, assim. Mas ele não é um desastre, pelo menos, né? Outro que não é um desastre também foi o Lupin 3, que eu vi, começou em outubro do ano passado, terminando essa temporada, né? Ele tem uns episódios... Ele é outro, isso que nem Seiko Boys. Ele tem uns episódios bem legais. Tem uns episódios bem legais mesmo, 7 de 10, assim. Uns 2 episódios que são 7 de 10. Mas tem uns episódios 2 de 10, assim. Que são... ah, não sei nem porque existem aqueles negócios. E particularmente o final do Lupin 3 é vergonhoso, que eles ressuscitam o Da Vinci e o Da Vinci tenta dominar o mundo. É esse o plot final. Nossa. De Lupin 3. Leonardo Da Vinci tentando dominar o mundo. What the fuck? Mas enfim, isso aqui nenhum de nós de nós dois acabou vendo, né? Tipo, tu não viu Yamishibai, nem Seiko Boys, nem Lupin, e eu não vi Active Rage, né? Sim. Mas que nós dois vimos, agora sim a conversa com nós ficou interessante, né? Tu viu o Prince of Stride até que episódio? Pô, mano, eu vi mais ou menos até a segunda corrida, sabe qual é? A primeira que eles ganham, depois contra... ah, é uma escola aleatória, né? Mais uma escola aleatória, que nem todas as outras escolas aleatórias. É. Que eles tentam dar algum drama... E é engraçado, né? Porque Prince of Stride, quando ele faz drama, ele não faz drama, ele faz aquele drama, né? É aquela que tinha aquele irmão do outro maluco lá. Isso, que era sei, o Relayer, sei, sei. Relayer, é esse o nome da pessoa. Uh-huh. E aí ele faz com que o Relayer seja... finja ser Relayer e não é Relayer, né? É. Eu lembrei disso. É terrível. E o drama que ele faz, não é um drama. É tipo, o drama, né? Tipo, caralho, olha pétalas caindo e o pôr do sol e câmera lenta. Eles tentam muito passar esse tema de esporte na juventude, tá ligado? Essa é a juventude e tal, né? Não dá muito certo. Só que é tudo tão blasé, né, cara? A paleta de cores é meio morta. A paleta de cores é bem pastel. Era ele... tipo como se todas as cores fossem passadas por um tom de cinza, tá ligado? Exatamente, exatamente. Ele bota um filtro pastel, assim. E é tudo meio morto mesmo, né? Até o drama, eles tentam falar frases poéticas que não fazem muito sentido. Até aquele professor dele que só fala um poema, basicamente. Esse aí é engraçado. É quase um autocomentário pra série, né? Mas o tipo, professor não serve muito pra muita coisa, além de agendar. Tipo, não. Né? Ele é engraçado na primeira cena que ele aparece. É. E depois ele desaparece. É, também porque personagem, né, nesse negócio aí é puro conflito forçado, de drama forçado, né? Basicamente sim, isso. Sim, aquele maluco do cabelo longo, sem nome. Nossa, o cara que fica falando frases poéticas do vento e na segunda vez que ele aparece ele já tá parecendo um retardado falando a mesma coisa sobre cara, a coisa do vento. É assim, tipo, o conflito dele é ridículo. Tipo, o cara não fez nada, só que não... Ah, tá de boa, tá ligado? Ele não... Ele tipo, é basicamente preguiça de escrever. O que aconteceu ali. É, exatamente. Foi isso que ele fez. E pior que no final eles tiram outro conflito entre os três protagonistas, que é a menina, o cara que tem o irmão que faz... Stride, que é o... Que faz Stride, e o cara de óculos. Que os três se conheciam na infância e tinham prometido correr Stride juntos na infância. Nossa. E é totalmente nada. De repente aparece e pá. E cara, isso estraga a relação que eles tinham, tá ligado? Os três já tinham alguma relação. Então ele vai lá e tira esse negócio do nada pra tentar reforçar a relação. Mas já tinha, deixa a relação que vocês criaram, tá ligado? Não precisa tirar o negócio do nada. E essa questão da rivalidade também tirada do nada. Porque a rivalidade não é só entre os protagonistas, né? Com os outros times também tem. Sim. Só que a gente nunca vê as corridas acontecendo. É, tipo, é um corte. Eu lembro de uma cena que, tipo... Os caras estão muito atrás por causa do nerd da um lado que joga shogi. Uhum. Aí ele dá relay com um dos protagonistas, que é o cara de óculos. Aí o cara tá muito atrás, ele dá um corte, aí aparece o cara quase conseguindo chegar, só que por pouco ele não consegue. E a gente não vê isso. É, a gente não vê, a gente não entende. A gente só vê o resultado. No máximo, tu vê uns frames estáticos da corrida, só que tu não vê a corrida. Então tu não entende a realidade, tu não entende a ação, tu não entende o conflito gerado na ação, tu não entende o resultado da ação, como que ele aconteceu. Isso é terrível, porque tecnicamente o anime é baseado na ação que é a corrida. Não é só essa cena, é muito shot que eles cortam, simplesmente por cortar e depois aparece o cara depois em um lugar lá. Isso acontece também com treinamento, né? Porque eles têm um treinamento, só que tu não entende como é que eles melhoraram o treinamento. Na real, a gente não entende nem a regra daquela corrida, mano. Nem as regras, exatamente. Eu não entendo. Pra que precisa daqueles macacos ali? O que esses caras estão fazendo? Cara, o anime é tão mal feito que no primeiro episódio tem um cara, tem uma cena de vôlei, uma cena de vôlei. E o cara na única cena de vôlei, na única vez que a gente vê alguém encostando na bola, o cara dá dois toques. E ninguém fala nada. Por quê, velho? É muito mal feito esse negócio. E pior que tinha um time bom, né? Tinha um roteirista bom, que eu não lembro o que ele fez agora, eu lembro que ele era bom. Tem a diretora de No Game No Life. Isso, a diretora de No Game No Life, que fez um trabalho legal em No Game No Life. As piadas são vergonhosas, cara. As piadas dão vergonha de estar assistindo aquele negócio. Mas enfim, não vamos ficar muito tempo em Prince of Stride. Um que muita gente eu acho que gostou. Na real que pra mim esse só não foi pior que Yamishibai, mas foi pior que todos os outros que a gente vai falar aqui. Foi o Dimension W. Dimension W tava com um hype fudido. Meu Deus, um anime do mangá do criador de Senhor dos Espinhos. Ah! Senhor dos Espinhos, né? Que porra é essa? Todo mundo que eu conheço, pelo menos, fala muito mal do Senhor dos Espinhos. Sim, só que tipo, tem muito botaquinho da dor que ama Senhor dos Espinhos. Meu Deus. Sério? Crazy JBC, sim. Nossa, eu nem conhecia. Eu nunca li Senhor dos Espinhos, nunca tive interesse, não sei sobre o que é, mas enfim. O começo de Dimension W não foi tão ruim assim. O primeiro episódio, mediano pra medíocre, assim. O segundo episódio foi melhorzinho, o terceiro já foi melhor. O terceiro foi bom, assim. Aí começa aquele arco da mansão, que puta que me pariu. É, então, antes desse arco. Até ali tava um anime que tinha algum potencial, só que... Ele já era meio bizarro. Porque a direção do anime, por algum motivo random, completamente Randall, ela colocava umas inserções com um plano de fundo completamente flat e também com uma cor pastel, com o personagem assim, como se tivesse colado naquele plano de fundo com uma sombra também flat. É que parece que, tipo, ah, tira print disso aqui. Eu não entendo essa porra, eu não entendi até agora. E sempre nesses primeiros episódios eu achei isso meio bizarro, porque cortava completamente a imersão que tu tinha no negócio, cortava o ritmo, não era usado pra piada, era usado até em momento de drama esse negócio, tu tá num momento Nossa, de drama. Tipo, tem outra coisa que, por exemplo, o Loser é um personagem mó sério, uhum. E tipo, tem tipo, brincadeirinha na cena de luta dele, dele fazendo combo, tá ligado? Tu tinha esses negócios bastante estranhos no começo de Mansion, mas não era ruim. Aí tu chega no episódio da mansão. E, mano, quê? Aquele arco todo, aquela mansão, não faz sentido nenhum. Aliás, Dimension W, a partir daí, para de... deixa de ter algum sentido. O episódio 6 é fechadinho nele mesmo, né? Então ele até dá pra fazer Sim, algum mas sentido. Todo o troço que é conectado com outro episódio não faz sentido nenhum. Daí, não. É pra lá. O episódio da mansão tem uma dimensão paralela de um cara que é uma possibilidade de existência que acredita que ele é o real e aí ele mata... Que acredita que ele foi criado por ele, mas na real foi criado pela irmã dele, que é mata a real dele, que não isso. É dele, puta que pariu. E ele mata ele mesmo do futuro, que é um escritor e... What? É impossível de entender, assim. É impossível de entender. É muito confuso. Muito confuso. Dizem que eu estudo até hoje pra tentar compreender esse episódio. Cara, e depois disso foi tipo, o que eu estou assistindo, assim? No final só piora, porque... Sim, eles botam um vilão do nada. Eles apresentam 1 milhão de personagens do nada. Aparentemente todos os personagens que a gente conhecia conhecem aqueles personagens, mas a gente não conhece. Então fica essa importância falsa nesses personagens que o espectador não conhece, né? Importância realmente falsa, porque o anime trata eles com importância, só que eles desaparecem muito rápido. Tu tem um objetivo que não dá pra entender, não dá pra entender nada que os personagens querem ali, porque a tecnologia não faz nenhum sentido. Um personagem fala uma coisa num minuto, no minuto seguinte outro personagem fala outra coisa, e aí outro fala outra coisa, e tu vai sobrescrevendo uma coisa na outra, e tudo é... Não dá nem pra dizer que é conveniente pra fazer o que eles querem, porque ele fala um negócio, e aquilo não é usado pra nada, ele simplesmente fala, e outra coisa acontece que não tem conexão, e nada. Sim, tem o anime se contradiz basicamente toda hora. Toda hora. E o final, o inimigo final é um monstro de carne gigante. Literalmente. Ele tira um monstro de carne gigante. Ele não consegue se sustentar. O anime é tão Nossa. Pobre e barato aquele... que o inimigo final dele é um monstro gigante. Ele invoca o monstro gigante com a desculpa de que, ah, os caras que foram mortos tentando fazer o teletransporte se tornaram um monstro gigante. E aí ele tem um monstro gigante, uma luta com um monstro gigante que é totalmente sem graça. Tem a relação do Mabuchi com a robô lá, que aquela, a relação dele não tem tipo, nada de errado. Aí os caras querem forçar que ela era pra ser usada como corpo pra transferência da namorada, da mulher do Mabuchi, tipo, porque... A relação deles era ok. Tu não precisava adicionar isso. Adicionar isso só fez perder o sentido da relação e querer botar coisa que não tinha. Ele nunca gostou de bobina, nunca gostou de robô. Faz sentido ele não gostar dela, ele ter tratado ela aquele tempo todo como ele tratou ela. Pra que inventar isso? Tu tá adicionando uma camada que não foi preparada no anime inteiro. E tu tá literalmente admitindo que a relação que tu criou entre os personagens não é o suficiente. Tu tem que inventar uma coisa nova. Ah, esse anime é muito ruim, cara. Das séries com tamanho normal, esse é o pior que eu assisti nessa temporada. Fácil. Muito fácil. O que que tu acha? Talvez. Teve Divine Gate. Só que Divine Gate eu não terminei. Provavelmente é pior. Não, Nor 9 deve ser pior que os dois juntos. É. Muzaigen no Phantom World. Acho que esse... A gente foi do mais pior, digamos assim, pro menos pior. O mais ruim pro menos ruim, pra ficar menos Sim. feio. O anime da Based Kyoan, salvando os animes. Só que não, né? Um jeito. É curioso, né? A gente sempre vai ver as coisas da Kyoan, não importa o que ela faça. Sim. Né? Ela pode fazer uns negócios muito ruins que a gente vai ver. Até porque Sim. vai que um dia sai um novo Ryoka, né? É. Basicamente saiu o Hibikyofonion em qualidade, no caso. Mas dizem que Ryoka é melhor ainda. É, eu não terminei de assistir Hibikyofonion. E Ryoka é uma das minhas séries favoritas, basicamente. É, eu tô contigo. Ryoka é excelente. Mas enfim, veio esse Muzaigen no Phantom World. Eu não acho ele tão ruim assim. Nem eu, tipo, tem muita gente que meteu um pau nesse anime só porque era, tipo, Etida Kyoane, tá ligado? É, foda, né? Porque, sei lá, eu nunca entendi pessoas que reclamam, tipo, ah, meu Deus, quanto et, quanto et, quanto et. Cara, sério, por que reclamar disso? É, não tem para quê. Pessoas são pudicas, sei lá, vocês, as mulheres que reclamam disso andam de saia avião e os caras que reclamam disso andam só de camisa social e... É o mesmo pessoal que reclama que, tipo, animes vão ter mais protagonistas adultos. Sei lá, eu acho esse negócio de reclamar de gente uma besteira. Obviamente, quando incomoda, incomoda. Só que a Kyoane sempre dá um jeito de fazer com que o Eiichi seja parte da situação sem forçar muito, né? Sim. Ela não conseguiu tão bem em Phantom World. Tem umas partes de Phantom World que são vergonhosas com o Eiichi mesmo. Aquela cena que ele cai e ele vai tentar não cair no... com a mão em cima dos peitos da Reina lá, que é o nome dela. Aí ele tenta, só que tipo, ele dá um backflip e ela acaba caindo de bunda na cara dele. Essa cena foi tão desnecessariamente whatever. Mas enfim, eu, de forma alguma, acho que o Eiichi é o problema nesse caso. Sim. Cara, eu vi Free, velho. É. Eu vi Free e gostei de Free. Mas enfim. Tem até um podcast chamado Free é Bom. Exatamente. Escutem, é o 6. Número 6. Mas o Phantom World, primeiro, ele tem uma exposição muito chata. Ridícula, cara. Ele tipo, explicou a mesma coisa no primeiro episódio 3 vezes. Sim, ele faz uma explicaçãozinha no começo, daí ele faz uma explicação no meio do episódio e depois ele faz uma explicação pra resolver o problema. Sim. É sempre, e, tipo, sempre assim. É do meio do episódio, é tão ridículo que ele fala, você já deve saber disso, mas deixa eu explicar aqui de novo pro público que não prestou atenção na introdução entender. O que eu tava achando justo é que era isso tudo, todos esses temas que ele explicava era interessante, sabe? Podia sair alguma coisa legal dali. Eu até gostei de alguns episódios. Sim, tem os episódios. Eu gostei, o episódio de teatro eu gostei. O episódio de teatro é um melhores pra mim. Eu gosto bastante. Eu também gostei dos episódios da fantasia da Loli lá. Qual? Aquele que é do mundo de fantasia dela. O que eu gostei, que eu tava gostando, era o episódio da mãe do Haruhiko, assim. Até certo momento eu gostei. Cara, eu acho que o episódio que eu mais gostei foi o episódio da Mai com o Haruhiko crianças. Ah, esse episódio foi muito... bem o denso. O padrão do anime foi muito bom. Sim, foi muito bom mesmo. Mas tem os episódios da sauna dos macacos. Exatamente. Eu acho que, mesmo nesses episódios ok, tem vários problemas continuam. Essa exposição, por exemplo, que eu achava justificada por ser temas interessantes que ela abordava. Abordou sobre o gato de Schrödinger, abordou sobre arquétipos. A exposição no começo do episódio, tipo, não reclamava, mas no primeiro episódio foi, tipo, insana. Não foi, tipo, eles não explicaram só no começo do episódio. Se fosse assim, eu acharia até ok. Tipo, é um recurso recorrente do anime, tá ligado? Isso. Acontece no episódio, é normal. Mas, assim, apesar que ela seja justificada, né, ela fala lá do gato de Schrödinger, como eu disse, de Carl Jung, fala de arquétipo, fala de Freud, eu falo de muita coisa interessante. E todos esses temas são ligados à realidade e imaginação, né? O que, mais uma vez, interessante. Só que, mesmo assim, ela é chata. E tem outra coisa, que essas temáticas são completamente incoerentes. Porque chega no final, ele amarra tudo isso com uma organização do mal que tá fazendo experimentos cruéis e criou um monstro que quer dominar o mundo. É literalmente tipo, isso. Coisa mais clichê possível. Ele larga todos os questionamentos que ele faz, ele tem o dispositivo lá que seria referente à temática, né? E daí eles desvendam esse dispositivo, conectam o dispositivo e descobrem. Não, tem que falar como que eles desvendam o dispositivo, obviamente. Ah, melhor cena do anime. Melhor cena do anime. Eles pegam um urso que, tipo, do nada é um hacker. E aí, do nada, ele desvenda o dispositivo que o Haruhiko, que era o cara mais inteligente do anime inteiro, super inteligente. Tá o anime inteiro tentando fazer o troço. Chega o urso do nada e consegue resolver a parada. Cara, eu realmente achei muito engraçado essa cena. Eu também, eu ri pra caralho, mano. Apesar de muito imbecil, muito engraçado. Um troço que eu achei, não foi engraçado, mas interessante no anime, que o Haruhiko beijou a mãe dele e a Ruru, só que não conseguiu beijar o interesse romântico dele. Voltando à questão da temática. Eles desvendam esse dispositivo, eles descobrem, meu Deus, tem essa organização do mal, criando esse bicho, esse monstro inacreditável de forma cruel e fazendo experimentos cruéis, ai, ai, ai. E aí, literalmente, na cena seguinte, eles esquecem que a organização é do mal e só lembram que tem um monstro querendo dominar o mundo. Sim. E se resume a isso. Eles resolvem o monstro, eles vão até a pessoa que era espiã pra organização do mal e tratam ela como a professora de boa deles. que legal. Legal como que eles derrotam o monstro, no caso, né? Deus Ex Machina do caralho. É verdade. O duro Ex Machina, né? É. Que de repente ele tem um poder oculto e beleza. Ok. Ele tem um poder oculto. É muito escroto mesmo. Puta que me pariu. Eu acho a estrutura dos episódios bem zoada também, que tu começa com uma explicação, um mini episódiozinho ali, tipo, sempre tem um mini probleminha no começo, tu gera um problema, ou seja, tu já tem duas introduções pro episódio, e depois tu vai pro episódio episódio. Então, tipo, todo episódio que eles vão introduzir alguém, eles têm três momentos no episódio, três núcleos, três partes com começo, meio e fim. É muito estranho isso. E além dos personagens serem bem medíocres. A Mai, tipo, era um personagem inexistente até o episódio Guardião de Criança. É, eles até tentam criar conflitos, né? E todo mundo ali tem conflito com a família, aparentemente. Só que todos esses conflitos são bem ruins. São bem mais explorados. São explorados no episódio e não servem pra quase nada, assim. Servem pra mudanças artificiais. Por exemplo, a Arena dizer que ela tá se dando melhor com os pais dela. Não significa nada porque a gente não vê isso. É, tem algo muito engraçado que, tipo, a Koito lá, que era a loner do anime, tipo, do nada se aproxima do anime. Aí a Huru pergunta, pô, você tá andando mais com a gente? É, tipo, ela é, né? Realmente, não tem explicação nenhuma, né? Eles simplesmente fazem isso. E... é, tipo, ela fala, já tô aqui, não vou fazer o quê? É, eu até aceitei isso, mas é bem pobre mesmo, essa introdução dela. Enfim, ainda assim é o menos pior, que eu acho que ele não chega a te ofender tanto assim. Tanto que a gente falou, tem coisas legais, né? Tem coisas bem legais, né? Animação, tem uns momentos... A própria luta final, achei muito bem animada. Sim. E no momento que eles entram na imaginação da Reina lá, com aquela família falsa, família de Phantoms, que muda o estilo de arte, daí fica um negócio meio com giz. Puta, sensacional aquilo de lá. E agora vamos pra Haito Gensou Grimgar, que é um anime com temática de RPG da temporada. O Konosuba que deu errado. Cara, eu queria tanto que tivesse sido bom o Grimgar. Eu também, eu tava hypando o Grimgar. Verdadeiramente, tipo, eu vi os dois primeiros episódios, eu não dava nada pelo anime, eu vi porque eu achei a estética do... cenário? Do pôster legal. Não, a estética geral do pôster mesmo, legal. Esse negócio deles misturarem sempre no cenário verde e vermelho, de forma sutil e em elementos pontuais, que dá pra tu ver que é um mundo mais artificial, saca? Sim. Verde, vermelho e azul também, né, que é o RGB, e obviamente coisas digitais são compostas dessas três cores. E aí tu tinha essa questão estética, que já tava até no pôster, e aí tinha uma temática muito interessante no começo, de tu humanizar o mundo de RPG, tu tratar tipo... até os goblins como criaturas sociais, que interagem entre si, bebem, se divertem e tudo mais. E é tipo, basicamente a proposta do anime é os caras estão no mundo de RPG, só que eles não são a parte mais forte, são tipo uma parte bem fraca até a parte deles. Além disso, era uma proposta pra humanizar o mundo, né? Então tu tinha essa questão dos goblins, tu tinha a questão de matar goblins, que era uma questão moral, né, no começo do anime, uma questão que, pô, o personagem matou um goblin e o personagem que era mais ingênuo e mais animado, né, ele ficou mal, tá ligado? Ele ficou realmente mal, assim. E tudo era meio humano, né, tudo era bastante humano. Então, por exemplo, quando eles iam, vamos fazer uma estratégia aqui e pegar o goblin sorrateiramente. O cara que era imaturo, ansioso e fraco, que é o Hunter, o que ele faz? Ele começa a gritar, porque como se ele estivesse tentando provar pra si mesmo que ele consegue ter coragem naquela situação, né? Mas eles não queriam isso, eles queriam isso rateiramente, só que o Hunter era um imbecil naquele momento. Isso é muito humano. O pessoal começa a odiar ele por isso, e eu acho até justo, porque esse é o objetivo de uma cena assim, né? Mas tu mostra quanto o personagem é humano, sabe? Quanto o personagem é falho e tudo mais. E até o meio do episódio o meio do segundo episódio eu tava achando isso sensacional, cara. Só que aí tu começa com montagens com musiquinha. Desde o segundo episódio. Isso foi uma das coisas que fez o anime ir pra água abaixo. Mas um dos aspectos que eu gosto desse anime, eu gostei bastante, foi a dublagem. Principalmente o personagem principal, que tipo, ele tem maior cara de ser um protagonista genérico e tal. Só que a dublagem dele dá... Mesmo que ele continue sendo um protagonista genérico, de certa forma, a dublagem dele dá um destaque a mais aí no personagem. Ah, eu acho que a nível de conteúdo eles nem chegam a ser tão genéricos assim. Eu acho que o problema é a construção mesmo, assim. Por exemplo, tipo, eu sei que você não gostou muito dessa cena, mas a cena que o Manato morre, que eles vão falar com o Arc Priest lá, a dublagem, tipo, deu um impacto muito maior àquela cena, tá ligado? Ah, sim. É, mas então, a cena seria interessante se eles não ficassem porra de meio episódio falando da porra da morte do personagem. E, tipo, não falando e a gente vendo eles evoluindo o que eles sentem em relação àquilo. Uma montagenzinha de merda, que a gente não vê diálogo, a gente não vê o que os personagens sentem, a gente não vê nada. A gente vê eles tristes. A gente sabe que eles estão tristes. Não precisa mostrar 30 minutos que eles estão tristes. Porque eles ficam dois episódios mostrando que eles estão tristes. E é isso. Mostrando que eles estão tristes. Eles não estão mostrando diálogo. Não estão mostrando relação de personagem. Não estão mostrando cenas com movimento. Tem uma hora que eles mostram imagem de concept art. Sabe? tipo, tu tá numa cena densa, tu tá numa cena que tu tem que sentir pelos personagens, e eles fazem tu se afastar. Eles querem, ah, vamos botar uma arte bonita. Não, tu não tem que botar uma arte bonita, tu tem que botar algo que seja imersivo. Tu tem que estar imerso naquele mundo. Tu não pode afastar o espectador. E eles botam uma música altíssima, um momento que tu necessitava de mais silêncio, eles botam uma música altíssima, estragam o momento completamente. Tu tem essa questão aí também, antes deles morrerem, tipo, eles estarem gritando no meio de uma cidade de goblins. Tá certo que eles são inexperientes, mas isso não justifica, muito pelo contrário, isso não justifica que eles sejam completamente imbecis. Muito pelo contrário, eles tinham que ter muito cuidado, porque eles viram o quanto eles se fodem pra matar goblins. Sim, eles teriam que estar com muito medo, tá ligado? Isso. De fazer qualquer merda. Eles deviam estar com medo. O medo devia ser a queda deles. Não a imbecilidade de ficar gritando no meio da cidade. Então tem isso, tem a montagem, tem a falta de diálogo, a música alta, esse negócio de tentar forçar o espectador a chorar e só mostrar a personagem chorando por 10, 30 minutos, porque é metade de um episódio e outro episódio inteiro. E tu vê que, tipo, o gringá funcionaria em qualquer outro formato, tipo, se não, tipo, escolhendo esse anime, porque quase todos o problema do anime foi por questão de áudio. É, a montagem foi terrível, né? Os diálogos são, tipo, eles falam alguma coisa e, tipo, fica meia hora parado, aí fala outra. E os diálogos são completamente artificiais. Completamente. Sim. Pra mim, mais problema do que as músicas foram os diálogos. Porque o diálogo, pra mim, estragou o anime de fato, assim. A música, ela deixaria o anime muito ruim, mas o que estragou, deixou ele pior que muito ruim, deixou, sabe, nojento. Tem uns momentos... Os últimos dois episódios são bons. Eu acho os últimos dois episódios ok, apesar da animação tá vergonhosamente terrível nos últimos dois episódios. Parece que não foi finalizada a animação, né? Mas eles são ok. Eles têm menos diálogo. Mas o anime, ele se explica tanto tentando fazer um desenvolvimento sutil que fica vergonhoso. Tipo, tu tem uma cena onde o anime quer mostrar que a relação entre a Mari, que é a personagem que entrou no lugar do Manato, e o Haruhiko. Dois Haruhiko? No Phantom World também não é Haruhiko? É, não, acho que um é Haruhiro, o outro é Haruhiko. Ah, tá. Enfim, mostrar a relação entre a Mari e o Haru, né? Ela chama ele pelo primeiro nome, né? Eles não se davam muito bem, agora eles estão se dando muito bem, então ela chama ele pelo primeiro nome. Daí tudo bem? Ah, ok, ela aí chama o, ele. Aí o Hunter chama atenção, pô, ela tá te chamando pelo primeiro nome agora? É. Aí tipo... Aí já é um problema. Ok, eu escutei ela chamando ele pelo primeiro nome, tu não precisa evidenciar isso pra mim, eu já escutei. Aí tipo, o Haru caga pro Hunter, que é até um aspecto do personagem que tipo, ninguém liga pro Hunter ali, basicamente. Uhum. Mas ele tipo, ela chama de novo e o Hunter, tipo, chama atenção de novo, tá ligado? Ou ela tá te chamando pelo teu nome, tá ligado? Eu já entendi que a relação deles evoluiu. É, e aí isso acontece mais uma vez naquela cena. Aí, tipo, cagou as três vezes. Aí, quando eles param de conversar, o Hunter se aproxima do Haru e fala... Ô, você se ligou que ela te chama pelo primeiro nome, né? Aí ele... Ah, não liguei, não. Quatro vezes! Quatro vezes! Pra quê, velho? Caralho, eu entendi. Eu entendi na primeira vez. E, além disso, essa mesma relação é terrivelmente evoluída. Ela não explica nada. Ela simplesmente passa a gostar do resto do grupo. Tipo, foda-se. Exatamente assim. O grupo tem um conflito porque eles tinham um sacerdote que curava todo mundo e o sacerdote morreu. Aí tu tem uma menina que entra e não cura ninguém. Só quando eles estão extremamente feridos. E aí o conflito da menina é que ela tinha um grupo que ela curava o grupo o tempo todo e aí ela deixou... É um desenvolvimento tão artificial que tu tem um conflito que encaixa precisamente no outro. Não é humano, sabe? Parece que são caixinhas de personagens. Ah, esse personagem tem que se encaixar perfeitamente nesse conflito. E aí tu encaixa os dois, assim. Tu não vê humanidade neles. Nem assim, tipo, nem um troço fácil de se encaixar os caras fazem bem, no caso. É, porque tu tem esse negócio, e aí eles escutam o passado dela, e aí como é que é o approach do personagem principal, que é o líder ali, né? Pra fazer ela se aproximar do grupo. De repente, todo mundo fala que considera ela um amigo. Do nada. Eles ficam repetindo isso várias vezes. E aí... Exatamente assim. Ah, vamos... Estamos aqui no meio da cidade dos goblins. Ela ainda não se dá bem com a gente. O que, que a gente vai fazer? O cara para, levanta. Ô, a gente precisa conversar. Eu te considero um amigo. Te considero pacas, mano. Já e, aí todo mundo fala. Ah, eu te considero um amigo. Ah, eu também te considero um amigo. Ah, eu também te considero um amigo. E aí, Shiguranta... eu até que te considero. Gente, se eu fosse ela naquele momento, eu teria saído correndo. Porque, caralho, não força amizade, gente. Não força. Nunca force. Nunca façam isso com alguém, tá? Nunca forcem uma amizade. Aquela healer que eu mal conheço, mas já considero pacas. E eles estavam se dando super mal até ali. E eles simplesmente falam: eu considero você uma amiga. E depois dessa cena, tu simplesmente vê uma montagem, ou seja, sem diálogo nenhum. Simplesmente vê uma montagem deles se dando bem, deles lutando juntos e tudo mais. E aí no episódio seguinte, tu tem esse episódio Duranta dizendo: ah, a relação de vocês evoluiu. Tipo, eu entendo que a intenção é muito boa, sabe? A intenção de deixar sutil, a intenção de tu ter dois conflitos que se conversem e tudo mais. Só que é tudo feito de forma tão artificial e a estrutura, a intenção, ela é tão clara e ela é tão jogada na tua cara que fica... Tu não sente nada, tá ligado? É, tu não sente nada. É apático, é vergonhoso aquilo ali. Mas, tipo, não é só de cena ruim que gringar se forma. Tem algumas cenas, tipo, muito boas mesmo, tipo a cena do Haru com a Yumi chorando, no caso. Ah, eu acho essa uma cena legal, de fato. Eu acho essa uma cena legal. Só que tu tem 20 minutos de episódio de merda nenhuma. É. Né? Pra chegar até aí. Ah, tu tem uma cena legal e daí tu tem 20 minutos de episódio de porra nenhuma. E 10 minutos no episódio anterior também de porra nenhuma. Aí tu tem a cena do Duranta matando o primeiro Goblin, que é sensacional. Aquela cena é sensacional. E aí metade do episódio, a metade final do episódio é uma montagem genérica que não diz nada. Sim. 20 minutos de filler. 10 minutos de filler, no caso. Eu entendo a intenção de gringar, esse é o problema. Eu entendo o que ele quer fazer. O problema é que ele faz muito mal. Ele faz muito, muito, muito, muito mal. E ele esquece a parte moral dele. Mas lá pra metade do anime, eles, tipo, jogam isso fora. Eles matam quase todos os goblins da cidade lá e foda-se, ninguém liga. Tem outra cena que eu gosto também, que é a da Mari. A única cena da Mari que eu gosto, na verdade. Quando ela faz lá o exorcismo nos amigos dela. Que é uma cena silenciosa. É uma das poucas cenas silenciosas de Gringar. Então, tipo, tu não precisa de entender o que tá acontecendo ali. Só que nesses dois últimos episódios, apesar deles serem mais silenciosos, assim, ainda que tenha um monstro gigante que vai matar todo mundo aparecendo, eles ainda, de vez em quando, param pra fazer diálogo expositivo. Mas é bem menos do que no resto do anime. Mas esses episódios conseguem ser mais silenciosos. Mas tem uns problemas nesses últimos episódios, tipo, o Haruhiro matando um monstro gigante que mata todo mundo, porque Deus Ex Machina. Não, é um Deus Ex Machina, né? Ele matar o Deathspots lá. Sim. Aquilo é simplesmente imbecil e completamente anticlimático. Quebra com a ameaça que era o bicho e tudo mais. Não é tipo você tá outro anime com temática de RPG, dá um mate na cena do contra o Minotauro, no caso. Não sei se você viu, Will. Não vi. Que a cena do Minotauro, tipo, mesmo tipo o protagonista sendo derrotado um monstro que tem era supostamente ser mais forte que ele, tem todo um build-up pra isso. É tudo explicado previamente, tá ligado? Uhum. Não foi poder tirado com um poder que ele já tinha desde o começo do anime. E começou a florescer, no caso. No caso do Gringalo, ele também tinha esse poder, né? Mas não quer dizer que esse poder tornava ele, tipo, imortal. Era só um caminho que ele enxergava pra tornar mais fácil o corte. E a não tinha nada demais. Foi que é um troço comum, tá ligado? Todos os assassinos tinham isso. E daí, de repente, ele mata um cara que era um monstro que ninguém ali tinha conseguido, saca? Tipo, what? E ele é um assassino, tipo, bosta. Então qualquer assassino conseguiria matar ele, tá ligado? Esses últimos dois episódios de Gringalo, eles são tão mal animados e mal produzidos que eles não têm continuidade visual, assim. Então, tipo, tu tem uma cena onde três personagens, um tá posicionado no meio, que é o Haru, um zumbi tá posicionado na frente dele e a Mari posicionada atrás do Haru, e aí tu tem um corte e de repente só tá a Mari e o zumbi. Parece que o Haru simplesmente teleportou dali, saca? Não é um problema prático, é simplesmente falta de continuidade mesmo. Problema de produção mesmo. Não é um problema no conteúdo, é um problema de produção. Muito ruim. E tem outra coisa muito legal no último episódio, que é o Haru na ponte. De joelho olhando pra frente. Haja naturalmente. Pra mim aquela imagem define Gringar, sinceramente. O cara tentando, tipo, ser todo natural, só que ele tá numa posição muito estranha. Falando miseravelmente. Ele tá tipo Koichi dançando. É, exatamente. Só que ele não é um personagem de Jojo. Ele tá muito tentando ser natural e tá falhando miseravelmente. Perfeita colocação. Mas A gente teve Schwarzmarken nessa temporada, que eu sei que algumas pessoas vão ficar muito bravas da gente comentar de Schwarzmarken, só que Mas foi ruim mesmo. Foi ruim. A realidade é que foi ruim. É um anime... Tem um setting muito bom, tá ligado? Exatamente. É um anime que tem um setting muito bom. Mas todo o resto é uma merda. Se tu pega os conflitos não. Se tu pega os personagens, tu entende que existia uma intenção ali também, tipo Gringar, assim. Só que uma intenção até melhor do que Gringar, na questão de desenvolvimento de personagem. Só que ele é muito feito... Ele parece um anime em tópicos, assim. As coisas simplesmente acontecem e tu não tem tempo pra entender qual é o sentimento dos personagens em relação aquilo, e as coisas vão acontecendo e elas continuam acontecendo e tu simplesmente tem que aceitar, sabe? Ele não espera o espectador. Ele não tem time nenhum, ele simplesmente vai. Bota um bando de coisa e não desenvolve tipo, basicamente nada. É, exatamente. Tu entende, tipo, o personagem tá no ponto A de desenvolvimento e ele vai pro ponto B. E ele diz, ó, estou no ponto B. Daí tu entende, ah, coerente é, tipo, que ele faz esteja... Faz sentido no... isso, mas faz a gente sentido. Não viu. Sim, a gente não segue aquela coisa, né? E tudo parece uma checkbox, assim. Eles estão fazendo checkbox. Ah, a gente tem que ter isso no anime. Check. A gente tem que ter mais isso. Check. Ah, faz um plano aí de invasão. Check. Ah, não sei o que. Check. É basicamente isso, Schwarzmarken. É, como tu disse, ele tem um set muito bom. Ele tem um mundo muito bom. Ele tem umas paradas muito coerentes que tudo faz sentido dentro daquele mundo e é realista, não sei o que. Só que... Nada foi desenvolvido. Foda-se. É, exatamente. Nada é desenvolvido. Simplesmente coisas vão acontecendo muito rápido e é isso aí. Sem contar aquele character design que puta que me pariu. Aquilo... Eu sinto uma ofensa pessoal, direcionada à minha pessoa, aquele negócio. Aquelas tetas que passam pelo... É, não as tetas, né? Mas o olho que ocupa metade do rosto da personagem, né? E parece que o olho é um derrame na cara do personagem. Tipo, isso não é tão problema assim pra anime em geral, só que esse anime era pra tipo, ser um troço super sério, tá ligado? E realista, é, exatamente. Então, por isso mesmo que o olho dos personagens parece um derrame, porque, tipo, elas estão super sérias e super num cenário realista e tal, e aí o olho é metade da cara delas, parece que o olho escorreu assim na cara delas. É muito estranho. Muito estranho. Eu tenho quase certeza que passa da bochecha o olho delas em alguns momentos. Que é mais estranho ainda. Não vou comentar muito de Schwarzmarken, né? Porque... Não tem muito o que comentar, tipo, porque a gente já falou... A gente nem deu tanto rage assim em Schwarzmarken, pra falar a verdade, né? Só achou ruim mesmo. Objetivamente ruim. Por fim, agora finalmente saímos de Schwarzmarken, outra que pessoas vão ficar bravas da gente. Quer dizer, tudo que a gente comentou, pessoas vão ficar bravas da gente ter falado mal, né? Não pode falar mal de coisas na internet, só pode falar bem. Mas, gente, argumentem. É pra isso que a gente faz esse programa, pra vocês discordar da gente e fazer textão e a gente responder com mais textão e ver quem aguenta mais fazendo textão, saca? Ultimamente eu tô meio sem tempo, mas em geral eu realmente aguento mais que todo mundo fazendo textão. Já debati 3 dias seguidos fazendo textão. E dizer que foi uma das melhores experiências que eu já tive, porque é muito divertido debater. Enfim, Daigashikashi. Finalmente. Que o Eugênio gostou, mas eu quis botar aqui ainda assim. Eu admito que tudo funciona muito melhor no mangá. Cara, eu vou dizer que desses que eu coloquei aqui, Daigashikashi é o que mais me interessa. O Schwarzmarken tem um setting interessante, o Gringar tem os momentos muito bons, muito intensos, o Phantom World é o menos pior, é o menos ruim, no caso, né? Menos pior eu acho que Daigashikashi é melhor, hein? Era pra ser uma piada, mas tudo bem. Eu não acho, mas enfim, a gente já vai chegar nisso. Dimension W não tem nada de mais interessante, nem Prince of Stride. Lupin tem uns episódios bons, Seiko Boys tem um comentário interessante, e a Mishibai não também, completamente horrível. Tem vários animes aí que tem umas características interessantes, menos Dimension W e a Mishibai 3. O Daigashikashi é ainda assim o que mais me chama atenção, porque ele é o motivo de eu assistir anime, sabe? Os caras fizeram um anime sobre doces baratos, doces de 10 centavos. Em que mundo tu ia ver um negócio desse? Em que mundo, velho? Só em anime mesmo. E todas as piadas são volta nisso, então você pode... Você pode não, você provavelmente afastou gente pra caralho, porque piadas com doce não são tão engraçadas assim. Eu não vou falar que os personagens têm bom desenvolvimento, porque é porra de Slice of Life, só que os personagens são bem construídos e têm boas interações, na minha opinião. Não, isso eu também acho, eu não vou discordar desse ponto, porque eu gosto de todos os personagens ali. Tanto a construção deles em cena, né, a interação e diálogos deles, quanto o visual deles eu acho bem feito. Os olhos dizem muito, os olhos de cada personagem e tudo mais. Só que, pra mim, o maior problema muito da Gashikashi e que me fez achar ele ruim, e não fez achar nem ele médio, pra mim, da Gashikashi chega a ser ruim mesmo, é que ele é chato. Ele era lento, ele é muito estendido, os episódios são grandes demais pras piadas que faz. Algumas piadas nem payoff tem, algumas piadas tipo... Sério, a piada da Saia descobrindo que o Kokonotsu ainda lembra da brincadeira de médico que eles fizeram quando criança. Que foi aquilo? Aquele episódio foi o pior da série, inclusive. Ah, porque o episódio começa, a mina quer apresentar um doce, e aí eles falam, ah, é esse doce? Não. E aí ela começa a falar sobre esse doce que alguém sugeriu que poderia ser. É esse doce? Não. E aí ela começa a explicar, sem piada. Ela simplesmente tá explicando sobre doce. E daí, depois de explicar sobre dois doces, simplesmente por questões de marketing, sem piada nenhuma, ela começa a situação que é uma piada. Que lento. Por quê? Por que fazer um negócio tão lento? E aí, na segunda metade, tu tem todo um momentinho ali de desenvolvimento de personagem. Sério, desenvolver personagem da Gashikashi pra quê? Não precisa. E é um momento sem graça. É um momento dramaticamente fraco. E o payoff da piada dela descobrindo que o Kokonotsu ainda lembra também, se era pra ser engraçado, não foi. Sério, simplesmente lento e chato, assim. Tem uns momentos muito legais. O momento da competição de quem descobre qual é o doce pelo sabor. Eu acho esse legal, toda a construção dele, a estrutura dele, do Kokonotsu levar aquilo como... Primeiro ele vê aquilo como algo sexual, depois ele vê aquilo como tipo, sério que eu tô fazendo isso? Sério que eu realmente vou fazer isso? Aí depois ele começa a competir no troço. É, e aí ele começa a ver que aquilo tá indo a sério, e vai ficando mais e mais e mais sério, no nível que chega a ser absurdo, assim. Os dois sabem muito sobre doce e eles não param, a competição nunca acaba. Tem o que eu não sei se você acha que foi legal, só que, tipo, o da corrida, com aqueles doces que, tipo, faz você ter energia pra correr e tal. Aí, que é muito dramático. Eu gosto porque, tipo, é muito dramático aquilo. É, não, esse aí eu acho que ele sofre desse problema de ser longo demais, sabe? Ele poderia ser bem menor. E a piada também não tem muita graça. A piada da Saia ficando brava com o Kokonotsu, nossa. A corrida em si é legal, só que é muito longa, sabe? Pra mim esse é o problema. Todas as piadas poderiam ser legais se elas fossem um anime de 7 minutos. É, tipo, eu concordo que seria melhor um anime curto, só que eu ainda gostei. É, eu achei longo demais. Era pra ser um anime curto. Ninja Slayer, da Gashikashi. Provavelmente o Tanaka-kun dessa temporada também. A gente vai olhar e vai dizer, era pra ser um anime curto. Eu acho que o da Gashikashi caiu nessa armadilha de fazer um anime longo, de um negócio que não funcionava pra ser um anime longo. Mas o que me interessa é a proposta, né? Que é sobre doces japoneses baratos. Doces não, é tipo porcarias em si. Não é um doce, é tipo balinhas de 10 centavos. Sabe aquelas balinhas que tu compra e quase não tem gosto? É isso. É tipo sobre um anime sobre House. Não, pior que House. Sabe aqueles negócios que vem com pazinha? Aqueles negócios branco e preto que vem com pazinha? Chocolate. Anime sobre bala juquinha. É, exatamente isso. Porra, que foda que eles conseguem fazer um negócio, uma obra de 20 minutos por semana, ter algo assim, saca? Só que não funcionou. Foi ruim. Pra mim foi ruim, pelo menos pro gênero. Foi um erro, porque tá, até porque cada capítulo de da Gashikashi, que geralmente foi adaptado por metade do episódio, só tem tipo 10 a 15 páginas. Nossa, então eles fazem 15 páginas em 10 minutos, né? É. Mas tem bons personagens. Eu acho que ele tá pau a pau ali com o Phantom World. No final das contas, você falou de 13 animes. Alguns eu não coloquei dos que eu vi porque eu achei que não mereciam ser falados. Eu vi quase 20 animes. 5 foram bons, sendo que um desses 5 pra mim foi bom naquele ok, legalzinho. Ah, mas teve, tipo, um que foi excelente, pelo menos. É, o Hakuko foi excelente. O Haikyuu também foi excelente, O Haikyuu foi excelente, mano. É, o Kanojo Tokanojo no Neko. O Bokumachi e o Konosuba foram bem bons. Não acho que muito, muito bons, mas bem bons eles foram. Só que o Haikyuu é da temporada passada, né? A gente conta porque terminou nessa temporada, então a gente só pode falar dele agora que ele terminou. Mas ele ainda é da temporada passada. Por uma temporada de inverno, ter animes que foram tão bons, apesar de serem poucos, torna a temporada um destaque, né? É. Querendo ou não. Mas não vejam Dimensão W. É muito terrível, só isso, sério. Muito terrível, eu quero muito que isso ganhe o award de pior do ano esse ano. Vamos lá. E deem indicações pro award de pior do ano, porra. Fantastic. 一度きりだけの僕 do you understand?